pacato já ficou para trás. Rap nacional é nós que faz. Se Roberto Carlos é rei, eu sou um príncipe que compõe em meio às trevas histórias tristes de três indivíduos num diplomata preto em fuga com os malotes de dinheiro. Se fosse trabalhando levariam 10 anos, mas fizeram em 15 minutos um banco. Só que os gambés já estão na captura, montaram um bloqueio capaz de viatura. Com o dedo coçando, o armamento é pesado, a corda só rebenta pro lado mais fraco. Mas agora é tarde, começa o tiroteio. Infelizmente os três morreram, de forma trágica aumentam a estatística de três indivíduos que perdem sua vida. Aí o crime não compensa, não vale a pena. O máximo que consegue é reportagem pro Datena. Ver o filho da puta te xingando ao vivo, querendo pena de morte pros bandidos. As autoridades, o que faz pra mudar isso? Nos obriga a votar no maldito político. Eu vou meter fogo no meu tipo de eleitor. Minha mãe não ganhou casa no Evelina. E ela pertence às famílias de baixa renda, mas não com a padrinhagem junto com os merda, pra acabar com a desigualdade no mundo. Só quando Jesus voltar e meter fogo em tudo. É crise financeira, colapso, roleta russa. O ódio vai lapidado, o homem na rua. Cansado de emprego na construção civil, só inchado cimento, puta que pariu. É crise financeira, colapso, roleta russa. O ódio vai lapidado, o homem na rua. Cansado de emprego na construção civil, só inchado cimento, puta que pariu, puta que pariu. O que faz o homem entrar pra bandidagem? A falta de emprego, desigualdade. Sem nenhum curso, currículo é sem sucesso. Vai catar papelão, metal, pro ferro velho. Sonhos frustrados, nunca realizados. Por mais que queiram, não dão nem um passo. Aí os três indivíduos sonharam com o futuro, ter dinheiro, carro, piranha de luxo. Mas antes de meter uma fita, se lembre, dinheiro é causador de morte, é CDM, droga, mulher. Aí completa a lista que revertida em números aumenta a estatística, que a ST quer saber o meu talento. Cantar o rap no ódio, no veneno. O excluído reivindica seus direitos no rap. Se hoje até bancário para, faz greve. Então maluco se liga, luz, câmera, ação. Felinho e os mano cabeça, fizemos a união com os três mandamentos. Com pacto de sangue, não quero disco de ouro, platina nem diamante. Mas fizeram pra mim uma urucubaca. Foi na comida, na culinária de Ana Maria Braga. Na TV só tem programação saudável, é Big Brother com estupro de vulnerável. Mas o povão tá gostando, rico e se foda. Traz os copos, cerveja, Antártica da boa. Vamos comemorar, Brasil, sexta economia do mundo. Só pro rico puto, o pobre ainda tá duro, desesperado, sem paz. É desse jeito que o indivíduo sem direção comete o erro. Mas quem nunca errou, que atira a primeira pedra, vai atirar o quê se ele pode fumar ela, cuzão? É crise financeira, colapso, roleta russa. O ódio vai lapidado, o homem na rua. Cansado de emprego na construção civil, só inchado cimento, puta que pariu. É crise financeira, colapso, roleta russa. O ódio vai lapidado, o homem na rua. Cansado de emprego na construção civil, só inchado cimento, puta que pariu.